falo tanta coisa enquanto tento segurar a lágrima que insiste em cair. Entro no meu carro, abro o vidro e antes de ir embora eu te digo: olha aqui, ainda vou te esquecer. Escreve aí. Chego em casa, dou de cara com sua foto, uma ducha e um vinho pra acalmar. E eu penso, vou partir pra outra logo, mas quem é que eu tô tentando enganar? Mas quem é que eu tô tentando enganar? É só você fazer assim que eu volto. É só você fazer assim que eu volto. Que eu volto. É que eu te amo e falo na sua cara. Se tirar você de mim não sobra nada. O teu sorriso me desmonta inteiro. Até um simples estalar de dedos. Talvez você tenha deixado eu ir pra ter o gosto de me ver aqui. Fraco demais para continuar, juntando forças pra poder falar. Eu volto, é só você sorrir. Que eu volto, é só fazer assim. Que eu volto, eu volto, eu volto. Chego em casa, dou de cara com sua foto, uma ducha e um vinho pra acalmar. E eu penso, vou partir pra outra logo, mas quem é que eu tô tentando enganar? Mas quem é que eu tô tentando enganar? É só você fazer assim que eu volto. É só você fazer assim que eu volto. Que eu volto. É que eu te amo e falo na sua cara. Se tirar você de mim não sobra nada. O teu sorriso me desmonta inteiro. Até um simples estalar de dedos. Talvez você tenha deixado eu ir pra ter o gosto de me ver aqui. Fraco demais para continuar, juntando forças pra poder falar. Eu volto, é só você sorrir. Que eu volto, é só fazer assim. Que eu volto, é só fazer assim. Que eu volto, eu volto.